Tadeu mexeu o pescoço com dificuldade, quase não saindo da posição. Viu um segundo vampiro andando pelo asfalto, aproximando-se vagarosamente do jipe capotado. Gerson aproximou-se do carro e passou a mão no pneu dianteiro murcho. Deu um impulso, fazendo a roda girar rapidamente. Acocorou-se e deu uma espiada pela janela lateral sem vidro. Olhou um instante para Tadeu. O rapaz sentiu seu corpo todo estremecer ao encarar aqueles olhos frios de fera. Gerson puxou o corpo de Eric pela abertura. A cabeça do rapaz estava inchada e um filete grosso de sangue escorria pelo ouvido. Esse está morto. Tadeu continuou com os olhos arregalados na direção de Gerson. O vampiro era enorme, de braços musculosos e pele branca. Quando ele falou, pôde ver de perto os caninos pontiagudos enfeitando a arcada dentária superior. Outra vez, um calafrio percorreu o corpo. Estava ferrado, sabia disso. Que música é essa? Perguntou Raquel, passando a mão na sobrancelha do rapaz, tirando um caco de vidro. Tadeu meneou a cabeça negativamente. Não conhecia o Bush nem a nova faixa do CD da coletânea. Tocava Swallow. Que música é essa, moleque? Eu não sei o nome, é de rádio. Rádio? Balbuciou a vampira. O rapaz aqueceu. Gerson terminou de tirar o corpo de Eric do jipe. Enfiou a mão mais uma vez, trouxe Carol para fora. Pousou a mão na jugular da menina. Pulsação. Essa aqui está viva. Raquel levantou-se rapidamente e olhou com um sorriso para Gerson. Ouviu o que ele disse? Gerson recebeu um tapa no braço. Era difícil ver aquilo em Raquel. Ela estava feliz? Hoje tu tá pior que porta, hein, Gerson? O garoto falou que essa música vem de um rádio. Ele está mentindo, Raquel. Rádios não funcionam. A vampira abaixou-se novamente junto a Tadeu. Esgueirou meio corpo para dentro do jipe. Tadeu pensou, poderia atacá-la. E o outro, o que ele faria? A mulher abaixou mais o corpo, tocando o seu. Foi rápida. Voltou com o radinho de pilhas na mão. Ela sorria e deixava os lábios marcados pelos dentes pontiagudos. Encarou o rapaz, levando o rádio até o ouvido. Raquel levou seu olho bom para Gerson. É rádio mesmo, Gerson, um radinho, funcionando. Céus! Exclamou o vampiro. Céus? A gente encontra um rádio funcionando e você fala céus? Só você mesmo, Gerson. Raquel meneou a cabeça negativamente. Tadeu arregalou os olhos pela enésima vez e olhou para a amiga nas mãos do vampiro, que a segurava pelo queixo e movia sua cabeça mole de lá para cá suavemente. Sentiu outro calafrio cortando o corpo. Lembrou-se da merda do fuzil no chão do banco de trás. Deveria estar no teto agora, que o carro estava de ponta cabeça. Raquel abriu um sorriso malicioso olhando para a garota. Sangue vivo e pulsante. Talvez nem quisessem o sangue do morto. Ele ainda está quente, rebateu Gerson, olhando de novo para o defunto, como que adivinhando os pensamentos da parceira. Gerson soltou a menina desacordada. Carol estava comatosa. Também tinha o rosto inchado, mas nenhum sangramento aparente. O vampiro levantou-se e acocorou-se ao lado do rapaz morto. Levou as presas ao pescoço do rapaz e começou a drenar-lhe o sangue. Saboroso. Tinha morrido há pouco. Precisava sugar com gana. O coração pulsante sempre ajudava na refeição. Drenar dos mortos era mais trabalhoso do que dos vivos. Mesmo sendo um defunto, o sangue estava muito bom. Estava faminto. Precisariam de energia para chegar ao covil grande. Tadeu aproveitou quando a vampira olhou para o parceiro, talvez atraída pelo ritual sangrento, e lançou-se em direção ao corpo da amiga agonizante. Sabia que a ruiva pensaria que queria alcançar Carol, em ato de desespero. Talvez desse certo. Arrastou-se mais um pouco e alcançou a janela. Viu a arma na lataria. Estava no canto oposto do jipe, quase saindo pela outra janela. Teria de esgueirar-se para dentro. Não ia dar certo. Enfiou a mão para dentro do jipe. Assustou-se e estacou quando viu o rosto de um olho só aparecendo do outro lado do veículo. Como podia? Ela estava na sua frente um segundo atrás. Raquel apanhou o cano do fuzil e tirou do alcance do rapaz. Passou a correia pelo pescoço. Quando Tadeu tirou a cabeça do veículo, a vampira já estava na sua frente apontando-lhe a arma. Tem bala de prata aqui? Tadeu meneou a cabeça positivamente. Gerson não olhava para os dois, ocupado em sorver até a última gota do sangue de Eric. Raquel baixou o cano até o pé direito do rapaz e puxou o gatilho. O som do disparo varou a floresta, fazendo pássaros piarem e abandonarem os galhos das árvores próximas da rodovia. Quando o eco do disparo acabou, restaram os gemidos de Tadeu. Gerson parou de olhos esbugalhados em direção à parceira. Tadeu virou de bruços e começou a se afastar do jipe, deixando um trilho de sangue por onde seu pé ferido passava. Para onde estavam indo? Perguntou a vampira. O rapaz não respondeu. Raquel andou pacientemente até alcançar a vítima. Para onde estavam indo? Tadeu continuava a rastejar, raspando os cotovelos protegidos pelo jeans de sua jaqueta contra o asfalto. Raquel desvirou-o, empurrando seu corpo com a bota. Pisou no peito do rapaz, colocando pressão na caixa torácica. Não! Gemeu Tadeu. Estava desesperado. A força do pé da vampira impedia que inspirasse. Estava acabado. Não devia ter aceito aquela viagem idiota naquela hora idiota. Por que elas queriam tanto ver o Bento Lucas? Por que sair quando sabia que pegariam a noite no meio do caminho? Sentia-se burro, sentia-se inútil. Não tinha conseguido apanhar o fuzil. Mesmo que fosse largado ali, no meio da rodovia, não conseguiria chegar com vida até uma fortificação. Estava perdido. Rompeu em pranto, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Raquel olhou em silêncio por um instante para o rapaz. Como eram fracos. Choravam em vez de lutar até o último instante. Como eram inúteis. Aqueles ali não eram como os Bentos. Eram um bando de babacas que mereciam ser devorados até a última gota. Eram gado. Eram bichos de criação. Não valeriam em bosta o que pesavam. Seus corpos só faziam bem ao mundo quando eram jogados na terra para decompor-se e adubar o solo. Bichos de merda, e queriam agora liquidar com eles, com os donos da noite, com os donos do mundo. Não deixaria. Para onde estavam indo? Tadeu gemeu mais e continuou chorando. Raquel aliviou um pouco o peso do pé. Deixou a vítima tomar fôlego. Lembrava-se de como era aquilo, precisar respirar. O garoto inspirou fundo e tossiu sucessivas vezes, contorcendo-se. O pé queimava e latejava. A dor no pescoço triplicava a cada espasmo durante o acesso de tosse. Pousou o cano do fuzil na testa do rapaz. Queria testar sua resistência e valentia. Olhou para o jipe por um segundo. Gerson agora mordia o pescoço da garota em coma no meio do asfalto. O desgraçado ia beber todos eles. Ergueu o fuzil e disparou na direção de Gerson. A bala ricocheteou na lataria do veículo capotado. Gerson tirou a boca do pescoço hemorrágico e deixou os olhos cintilarem vermelhos em advertência. Grunhiu para a colega de caçada. Raquel voltou a colocar o cano quente na testa do rapaz. Tadeu retraiu a cabeça, batendo a nuca no asfalto. Não estou com paciência, menino. Diga-me, para onde estavam indo? Tadeu tossiu e olhou para o cano da arma. Não tinha mais forças. Gemeu quando a vampira voltou a colocar o peso da bota sobre seu peito. Suas costelas iam estourar. Estávamos indo para São Vítor. São Vítor? É logo ali, brincou a vampira, apontando o caminho com o cano do fuzil. O olho bom da vampira baixou novamente para o rapaz. Percebeu que ele, sabiamente, temia encará-la. O que há de especial em São Vítor? Lucas... Bento Lucas. Ele juntou os 30 Bentos. Ele libertou os milagres e vai libertar-nos dos vampiros. Bento Lucas, tartamudeou a vampira. Ele vai acabar com você. Bento Lucas, repetiu. Ele é o cara. Ele vai acabar com você. Bento Lucas, repetiu. Dessa vez com a voz mais alta. Ele vai Tadeu não concluiu a frase. Um novo disparo explodiu na mata, junto com a cabeça do rapaz. Raquel olhou ao redor. Seu olho brilhou vermelho e permitiu que seus dentes se alongassem ainda mais. Ajoelhou-se ao lado do cadáver fresco. Bento Lucas balbuciou mais uma vez, antes de descer os dentes na jugular de Tadeu. A vampira sugou com força, satisfeita por sentir que o coração do rapaz ainda funcionava. Precisava de sangue, estava faminta, precisava de muito sangue. Iria encontrar esse maldito Lucas, iria descobrir de que merda era feito esse Bento predestinado. Arrancaria a cabeça dele para que os humanos voltassem a se sentir perdidos. Agora tinha um nome, agora tinha um objetivo. E sabia exatamente onde buscar um aliado para essa empresa. Um aliado louco, mas poderoso. As peças daquele quebra-cabeça, estranho, pareciam começar a se encaixar. Terminada a refeição, Raquel levantou-se, carregando o rifle, e voltou ao jipe. Gerson puxava Vânia para fora. E quanto a essa aqui? Leve-a. Logo precisaremos de mais sangue. Ainda não me fartei. O sangue dela será útil na jornada que se desenha. Tem a ver com a conversa que estávamos tendo antes deles aparecerem? Raquel olhou para o vampiro. Isso mesmo, Gerson, isso mesmo. Você ia explicar o ataque ao covil grande. Raquel olhou para o radinho na palma de sua mão, que continuava tocando, agora uma balada romântica. Vou explicar tudo o que estou entendendo até agora, Gerson. Aquela piração do Anaquias. Estou achando que o cara não está louco coisa nenhuma. O Anaquias? Haha, você viu comigo. O cara está piradinho, juntando um exército para um tal de vampiro rei. Pois é, acontece que você estava comigo também. Ouviu o que eu ouvi também. Ele disse que eles viriam. Naquela hora, eles eram os Bentos. Anaquias, de alguma forma, ouvindo aquela voz na cabeça, como ele mesmo dizia, estava sabendo de coisas antes de acontecerem. Ele avisou os vampiros de São Paulo sobre a invasão a Teodoro Sampaio. Certo. Essa papagaiada que o velho bispo profetizava está acontecendo diante de nossos olhos. Luana disse que um raio de luz veio do céu, que o sol veio no meio da madrugada e queimou a todos. O rádio voltou a funcionar e está tocando aqui na palma da minha mão. Isso já é outro milagre. A profecia do velho falava em quatro. Temos de descobrir quais são os outros e nos armarmos, nos prepararmos para tempos de vacas magras. Como pode estar tão certa? Como sabe que é tudo verdade? Você mesma disse que os humanos poderiam estar encenando um teatrinho para fazer todo mundo acreditar e, como você mesma disse, encher os soldados de moral. O rádio, Palerma. Isso não dá para representar. O rádio tinha desaparecido na noite maldita e voltou. A luz do sol. A vampira viu. Ninguém contou isso para ela. Ela viu. Ela fugiu de lá para morrer nas nossas garras. E esses merdas de humanos andando durante a madrugada. Isso é o que me deixa mais cabreira. Não tem termômetro melhor que o medo e o respeito. Os humanos perderam o respeito. Há 30 anos, ninguém botava o rabo na rua depois que o sol se punha. Em duas noites, já encontramos dois grupos dando mole depois do pôr do sol. Isso tem nome. Idiotice? Esperança, Anta, esperança, retrucou a ruiva, irritada com o Brutamontes. Eles estão acreditando nos milagres. E te digo, esses milagres que vieram para nos apurrinhar estão por aqui. O rádio e o sol durante a noite. Falta descobrir quais são os outros dois. Como vamos descobrir? Vamos mudar os planos. Poderíamos ir direto a São Vítor agarrar o tal do Lucas, mas somos só dois contra centenas de soldados e um punhado de Bentos. Vamos buscar Anaquias. Ele está juntando aquele monte de vampiros. Ele tem um exército aos seus pés. Ele falou de vampiro rei. Com vampiro rei ou sem, ele é o vampiro mais poderoso hoje em dia. Gerson bufou. Sei que isso te enerva, grandão, mas é a verdade. Vamos ter com ele. Raquel esgueirou-se para dentro do jipe e arrancou do painel o radiotransmissor. Aquilo ali deveria estar funcionando também. Pediu que Gerson removesse a antena envergada da traseira do carro capotado. Gerson obedeceu, colocando o corpo inerte de Vânia em cima do veículo, indo até onde a antena estava atarrachada. O Anaquias, balbuciou o vampiro. Quem diria que aquele panaca ia ser o bambambam bam, bam um dia? Se liga, Gerson. O Anaquias nunca foi panaca. Era um bom soldado e eu sou a líder. Ele vai ter de se lembrar disso. Vai ter de me respeitar e obedecer. Esse tal de Bento Lucas vai ver quem é que manda no pedaço.